Nesta terça-feira começam a ser distribuídos em Foz do Iguaçu os carnês do IPTU 2014. 91.904 carnês foram confeccionados, além de 11 mil comunicados de isenção. A distribuição será feita pela Agência dos Correios, que já recebeu a maior parte dos lotes. A previsão é de que todo o material seja entregue nas casas dos contribuintes até o dia 26 de fevereiro. Quem não receber o carnê deverá ir até a Agência dos Correios na Avenida Brasil e retirá-lo até o dia 10 de março, quando vence o prazo para o pagamento à vista com desconto de 15% ou da primeira parcela para o parcelamento. Além de manter o desconto de 15% para quem quitar o imposto à vista, o contribuinte que pagar em dia o IPTU em cota única ou parcelado sem atraso recebe o benefício de mais 5% de desconto por ano. Essa bonificação tem um limite de 30%. Somados, os descontos podem chegar a 45%. Nesse ano, não será mais incluído no IPTU a cobrança da taxa de limpeza e conservação de logradouros públicos, o valor que variava de 1,87% a 5,5% sobre a unidade fiscal de Foz do Iguaçu, que no ano passado era de R$ 59,16, foi eliminada, cumprindo a alteração de uma lei que revogou a cobrança da taxa. Seguirão sendo cobrados a taxa de coleta de lixo e serviços de bombeiros. O IPTU 2014 sofreu um reajuste de 5,61%, de acordo com a variação do Índice Geral dos Preços da Fundação Getúlio Vargas. Maurício Freire, para a CBN Foz.